novo dia, abençoado. Só de acordar eu já me sinto prestigiado. Faço oração agradecendo o despertar. Muitos sei que queriam estar no meu lugar. Tragados na noite, não acordaram. Muitos sonhos dessa noite se acabaram. Quantos igual a mim estão internados? Quantos vida longa estão sendo enterrados? Prestigiado, essa é a palavra, abençoado. Cheio de vida, saúde e avivado. Nada paga o que sinto, como tu és lindo. Não pode ser diferente, vou sentir sorrindo. Contemplo tudo que fizeste com muito amor. Agradecido até o osso, é pro seu louvor. É pro Senhor toda forma de me expressar. O sentido da minha vida é te adorar. Abençoada, tô na terra pra vencer, pra levar a palavra. Obrigada, Senhor, pelo despertar. Agradecida demais pelo respirar. Senhor, colha meu louvor neste novo dia. Misericórdia, Pai, me chame de filha. Sei que só em ti me torno vencedora. Sua palavra é doce e inspiradora. É alimento, força, estilo de vida. Perspectiva pros perdidos, achar a saída. É mais que ouro e prata pra quem procura. Pro enfermo, sua palavra é a própria cura. Tipo um teto pro mendigo, tu és abrigo. Meu alimento, a fonte que eu mais preciso. Eis-me aqui, me use através do rap. Só de ouvir o teu nome, a minha alma ferve.